cachorreira. Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro. Cada produção é MC milionário? Não tô te entendendo. Dá uma sentada, dá uma sentada, que eu quero ver você mexer. Vai jogando bumbum, vai jogando bumbum, que eu quero ver você mexer. Eu quero ver você mexer. Chega, chega, chega, chega aqui, encosta, encosta, isso. Chega aqui, encosta, encosta, isso. Chega aqui, encosta, encosta, isso. Chega aqui, encosta, encosta, isso. Uma sentada, uma sentada, que eu quero ver você mexer. Uma sentada, uma sentada, que eu quero ver você mexer. Eu quero ver você mexer. Que eu quero ver você mexer. Vai jogando bumbum, vai jogando bumbum.